flagrante, um delito a cada instante. Pega você, parado em qualquer lance, incriminando a um irmão. Sem motivo e sem razão, que estava totalmente parado, perdido em qualquer mão. Precisavam de alguém, escolhendo você. Sabe por quê? Se liga, mano, vou lhe dizer. Você é um negro pobre e um tipo comum, inimigo da cidade, número um. Na masmorra da cela, no pé um pingo de vela. Você confessará o que fez e não fez. Essa é a vez, manchete em todos os jornais. Nos levam algemados como animais. Sem direito de dizer que não era você. Que culpa tenho eu simplesmente por parecer? Com milhões de marginais de toda a cidade. Não se iluda, não fuja, diga a verdade. Não se afunde dia a dia na mediocridade. Pois a escola da vida ensina marginalidade. Na verdade sou tratado com indiferença. Sou negro na verdade, mas tenho decência. Ascendência de uma raça que no sangue a luta. Mas você pode até achar que eu sou um filho da puta. Por dizer tudo isso, mano, na sua cara. Pois o racismo é tanto e a minha voz não se cala. Pois já fazem séculos, explorados, pisados, condenados por crimes que ainda não cometemos. Mesmo assim, unidos sei que venceremos. Você defende seu terreno, eu defendo o meu. Você faz parte do sistema e o que tenho eu? O poder da palavra e a justiça divina. Sua pressão é um vírus que me contamina. E não mudando de assunto, ainda vou falar. Amanhã sou o presunto que lá estará. A justiça é tarde e falha, por ironismo. De repente é por isso que está me ouvindo. Porque no fundo, no fundo, você está vendo que aqui é o inocente que está morrendo. O flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença. Retrocedendo minutos atrás, não mais. Não mais. De repente, você me enquadrou em algum artigo. Mas é que sou um cara sempre pouco assistido. Testemunhas não há, pois ninguém me verá. E no escoto da cidade logo vou estar. Mas eu não sou culpado, quero um advogado. Será que nem ao menos sou interrogado? Mas esse é o problema, meus direitos em cena. Será que posso dar até um telefonema? Mas eu não vou ligar, pode me levar. Pois a justiça de Deus um dia te condenará. Pois a justiça de Deus um dia te condenará. Pois a justiça de Deus, o flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença. Sim. Não quero isso pra mim. Talvez a chance de mudar não esteja no fim. O mundo é o juiz e te condena assim. Dê um tempo agora e pegue um espelho. Será que a cor da pele fala ou talvez o cabelo? Ouço o apelo e cara de quem sempre sofreu. Correu, morreu e as portadas da igualdade bateram na nossa cara. Você pensa que é fácil jogar na minha mão um pacote de marola no bolso, um canhão e me levar e me jaular. E de repente na masmorra da cela eu vou estar. São palavras, fica a seu critério. Pois o final de tudo são covas em um cemitério. O que eu digo hoje, eu sempre direi. A lei suprema é Deus. Isso eu já sei. O flagrante será sua sentença. O flagrante será sua sentença.